Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. E olá, muito bom dia amigos ouvintes. Cá estou de novo com vocês para assim passar o melhor da música portuguesa, dos dedinhos de conversa com vocês e com os outros. Hoje convidado Hugo Manuel, já bem conhecido aqui da nossa rádio, mas um artista que sempre dá valor à nossa rádio e hoje vai estar em entrevista connosco, porque brevemente vai ter também o seu concerto. E é um concerto aniversário, porque ontem estava de parabéns e hoje então decide de trocar duas palavrinhas connosco, sim senhora. Tudo bom para vocês então? Uma excelente manhã, bem sei, uma chuvinha, pois é, mas precisamos dela, não é? Pois claro que sim, dizem que sim, precisamos, claro que sim. E então, a melhor maneira de estar aí a descansar, claro, talvez a chaminé acesa, claro, os pezinhos na frente, o café prontinho, é isso mesmo, e a música, a melhor companhia que pode ser. E eu deste lado, claro, claro, não abandono, e vocês podem também participar a este programa através do telefone 0238 43 48 00, e também, porque não, passar por cá, olha, porque não. E também através das redes sociais, uma mensagenzinha. E a Cristina responde, claro que sim. E um beijinho muito especial para a Mana Grande. Força! E tudo vai entrar nos trilhos, sim senhora. Tudo bom para vocês e vamos a isto, à música. E vimos então de passar já os Irmãos Verdade, como vocês já compreenderam, e têm que começar a agendar esse dia 5 de novembro, a festa aniversário da nossa rádio, claro. Está a festejar enquanto que se pode, não é gente? Porque houver ali uns tempinhos que não se podia nem sequer festejar, mas já que podemos festejar, há que festejar. Para quem pode, para quem tem possibilidade, venham lá ter, que será um momento de certeza convivial, um momento de encontrar os amigotes, que há tempos que não se vê, não é? Os familiares e tudo isso. E por que não? Anda lá festejar os teus anos naquele dia. Pois, já temos uma miudinha que vem lá festejar os anos. É verdade, sim senhora. Música é para isso que estamos. E vamos então começar já com os Capa Negra, Nós Somos Iguais, que também lá estarão no 5 de novembro para o Pezinho da Dança. Comecem lá, vejam lá. Quando não estou bem e é preciso de te ver,

Vimos então de ouvir Capa Negra, Não Quero Mais. De seguida vamos ficar na voz de Linda de Souza, o Malhão, sim senhora. Linda de Souza, que toda nas redes sociais andaram a promover já infelizmente, que tinha falecido, mas não, ela está doente, claro, tem alguns problemas de saúde, mas vai indo pouco a pouco, está a recuperar. Seu filho e seu manager falaram e disseram que ia indo pouco a pouco. Foi um cancheirinho, outro rintintintim, tinha as pernas.

chegues bem perto de mim. Pois eu só quero dizer o que sinto por ti. O meu sentimento é tudo o que tenho pra ti. Agora não posso esperar tanto tempo que eu quero. Thank you.

organisation Radio Arc-en-Ciel. sua vida outra vez. O tempo curou que a saudade desfez. Pergunto ao velho destino quem eu sou. Descubro um novo caminho por onde vou. Avanço sem olhar para trás. Sei que vou ser capaz de encontrar no vento que sopra e me guia minha alma vazia. E sei que um dia vai tudo mudar. A vida vai te encontrar e levar-me aqui para de dois sermos só um. Sigo na onda da esperança que dança e leva o desejo de te encontrar. Liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Okay.

preciso perder para depois se ganhar. E mesmo sem ver, sur Arc-en-Ciel. Mais tout à fait que la vie est belle sur Arc-en-Ciel, tá tudo bem desse lado, tá mesmo o que conta. Música de boa, companhia de boa, daqui por alguns minutinhos vamos receber cá a entrevista então Hugo Manuel, que vai nos falar então do seu próximo trabalho, música menos mal que vai passar por cá, dos seus últimos trabalhos e falar de tudo o que está a acontecer e que vai acontecer. E como disse, ontem foi o seu aniversário e ele vem aí com uma prendinha, sim senhora. Pois ainda não é Natal, mas são os anos dele e quem paga o copo é ele, não é? Pois claro, tem que ser assim. Pois, nova moda. Quem faz anos paga. Agora havia de ser assim. Música? Claro que sim. E vamos ficar de seguida já com José Malhoa, carimbó do José Malhoa. Verão, Deus enviou-me a dona do meu coração. Peguei nela e levei atrás da igreja para dançar. melhora. Sim, senhora, deu para dançar? Claro que sim, nem mais. É o que nós estamos à espera, uns pezinhos de dança, claro que sim. De seguida, quem é que está aqui à nossa espera? Sim, senhora. João Lança, diz-vos alguma coisa? Diz-vos algo? Eu acho que sim, vocês de certeza que sabem quem é. João Lança, que é simplesmente o filho de Linda de Souza, que também canta, que vocês também sabem, não é? Mas gosto muito também do seu trabalho e vamos aí, então, aqui ouvir João Lança, A Força para Ficar. Música. Procura de mim, estou louco por fugir, mas eu sou mesmo assim, chorando é sorrir, escondido em multidão, eu só penso em partir. Um dia vou saber que a vida sem alguém é ter a solidão de um mundo sem ninguém, e esta sensação de nunca me encontrar é procurar em vão. Será que eu perdi a força para ficar? É fácil esconder, difícil é amar. Se fugir é perder o rumo ao coração, fugir para não sofrer. Lá longe há um lugar com luz na escuridão, onde se pode amar sem perder a razão. E se não encontrar o sol na minha mão, eu nunca irei parar. Procurar é viver o sabor do amor, e parar é morrer numa vida de dor. Ando a fugir de mim, sem provar o sabor de conhecer um fim. Será que eu perdi a força para ficar?

já falámos há um bocadinho hoje, nossa entrevista com Hugo Manuel, que já está a cantar do outro lado com o seu último trabalho, Caliente de Amor. Mas agora, uns dedinhos de conversa, que bem que faz. Olá, muito bom dia. Olá, muito bom dia a todos, Cristina, bom dia aos ouvintes da Rádio Arconcial. É mais uma vez com uma passagem pela rádio, e é sempre um prazer estar a falar com a Cristina e com tudo, e os ouvintes também que estão a ouvir, não é? Muito bem, muito obrigada desde já de disponibilizar um bocadinho do teu tempo, e já que estamos neste dia assim, bem sabemos, foi ontem e tudo, parabéns. Feliz aniversário. Pois, obrigada, mais um anito. Melhor, mas pronto. O bem que temos é que para toda a gente é igual. Pois é, para toda a gente é igual, é verdade. Não podemos escapar, é igual para todos. Enquanto que há saúde, vamos indo, já não é menos mal. É verdade, mas o importante é ter saúde, e os anos vão passando e uma pessoa tem saúde. Muito bem, Hugo. Que tal por aí? Está tudo bem? Essa música, vem indo, não é? Estou a ver que mais um trabalhinho a sair. Sim, portanto, a nível de música está a correr minimamente bem, está a correr bem. Sempre com projetos, novos projetos que vão depois acontecer em 2023 também. Mas por enquanto, pronto, se agora ouviu o último videoclipe do Caliente de Amor, podem ir ver no YouTube e no meu Facebook, Instagram. Portanto, pronto, mas diretamente no YouTube vejo, é mais fácil para ver o videoclipe. E as coisas estão assim, com novos temas, e já a pensar em gravações para outros temas para 2023, sim. Muito bem, mas agora também brevemente vai haver um espetáculo muitíssimo importante aí nessa região de Paris. Conta-nos um pouquinho mais então. Portanto, é um espetáculo, é um concerto que eu vou fazer no dia 29 de outubro, no teatro que é Jean Philippe, em Champigny-sur-Marne, pronto, as portas vão abrir às 21 e às 20h30, normalmente começa o espetáculo. É um espetáculo, portanto, que tem a ver com a apresentação deste álbum que saiu, porque eu era para, com tudo aquilo que aconteceu com a pandemia, eu era para fazer este concerto e depois não se fez. Pronto, e agora é a ocasião do fazer, portanto, que vai ser, o início dos espetáculos, da turnê dos espetáculos, e também a apresentação deste trabalho, deste álbum que saiu, não é? Vou aproveitar e vou estar com meus músicos também, ao vivo, vai ser um espetáculo ao vivo, portanto, a sala é lindíssima, é um teatro muito, muito giro, portanto, vamos passar um momento agradável. Muito bem. E como eu dizia há bocadinho, claro que foram os teus anos e tens uma prendinha aqui para os nossos ouvintes. Pois tenho dois bilhetes para oferecer aos ouvintes que quiserem e tiverem disponibilidade para ir até Champigny, que é até Paris. Portanto, dois bilhetes de oferta. Mas quem... não se oferece assim, espera lá. Não. Claro que não. Para quem adivinhar agora, o nome do álbum, não do trabalho que está a passar agora, não da música que está a passar agora, mas o nome do álbum estava de vermelho, lembrem-se. E quem então souber o nome do álbum ganha então duas entradas para o dia 29 de outubro para o grande espetáculo do Manuel. Convém, sim. Eu estava a dizer com a oferta, mas havia, sim. Tem que haver alguma coisinha. Não era muito fácil, não é? Claro. E ainda para mais, o Hugo deu já algumas alternativas para vocês verem, porque há o YouTube, há todas as redes sociais, então há a possibilidade de saber como é que é. Já uma mensagem, mas vamos esperar um bocadinho, vamos lá ver. Hugo, muito bem e parabéns desde já, e na verdade este último trabalho que o nome do álbum, não é? Que está agora a decorrer. Por acaso, um novo visual, músicas um bocadinho diferentes. Para ti tinha que ser assim, após a pandemia? Sim, é assim, eu tinha que... depois da pandemia tinha que deu tempo para refletir, pensar o que é que ia, assim, mesmo se eu ou qualquer, todos nós, a gente estava um pouco no incerto, mas pronto, eu estava naquela, pronto, sempre que fazer uma coisa, o que é que eu podia fazer, ou mudar de visual, ou pronto, e foi o caso, foi pensado a nível de visual, a nível da minhas redes sociais, portanto, no, as pessoas que me seguiam antes do Covid, e se for agora ver as minhas redes sociais, já tem outra qualidade, tem outras formas, há muito, agora tem um Spotify, tem essas coisas, muita coisa que antigamente não tinha, há o site, também tenho o meu próprio site para a venda dos CDs, e onde está lá todas as informações, videoclipes, etc. também, pronto, é tudo, pronto, as coisas foram modificadas para melhor, com mais qualidade, e pronto. E a nível de música, sim, também foi um estilo mais diferente, com sons mais diferentes, e um trabalho que não tem, é na mesma linha, mas mais atualizado, que eu fiz, pronto, com ritmos mais diferentes, sim. Muito bem, parabéns, sim senhora. Está funcionando bem, tens as várias, como é que eu ia dizer, visualizações e carregamento que há nas redes sociais, por acaso, e convém, muito bem, e parabéns. Entretanto, vamos já ouvir uma música, porque, claro, dá-se a ganhar, tem que se responder, não é? Sim. E vamos escutar a fundo o Caliente de Amor. Até já, não desligues. De amor, claro que já foi. Então, os dois lugares foram ganhos, e vão ser distribuídos via o correio, sim senhor. Obrigada, obrigada a quem sempre está do outro lado e quem é fã. É muito, muito importante hoje ter os nossos seguidores, não é, Hugo? Sim, é muito importante porque assim, sem os nossos seguidores, os fãs, nada disto pode acontecer a qualquer cantora. E a gente precisa do carinho deles, de tanto que quando as músicas passam na rádio, a mesma própria rádio precisa também dos ouvintes, pronto, é igual, a mesma forma, e a gente precisa deles, a gente precisa que nos venham ver aos espetáculos, que é tudo isso, sem eles a gente não conseguimos fazer o nosso caminho, só podemos agradecer imenso de estarem sempre no nosso caminho e continuar, e que seja por muitos anos. Muito bem, na verdade nós igual, a nível da rádio também é importante termos os ouvintes, como também é importante termos os cantores que nos enviam os seus trabalhos, como é importante ter o animador. Isto é uma roda sem fim, é verdade. E temos que estar todos unidos, que só a força de nós todos é que conseguimos isto tudo. Hugo, está aqui, ganha então este lugar para esta senhora, e então para quem quiser então ir até o teu espetáculo, como é que se passa? Como é que se faça? Portanto, podem, portanto, se forem às minhas redes sociais, estão lá os contactos, vai aparecer a publicação do espetáculo, onde aparecem os contactos, onde podem reservar os bilhetes por telefone, ou então no próprio dia também podem comprar os bilhetes também. Portanto, vai ser guardado uns 50. Pronto, em caso seja preciso, para alguém que venha sem reserva. Muito bem, então já sabem tudo, é só ir lá ter sábado 29, Champigny-sur-Marne, no teatro Gérard Philippe. Aqui fica tudo dito então. Obrigada, Hugo, e mais música, muita boa música, e vamos ficar a ouvir se um dia não puder cantar, mas que nunca te aconteça. É tudo o que mais te desejamos. Obrigada. E este tema é um tema que eu gosto também imenso, porque tem a ver com tudo o que aconteceu, e pronto, e é a prova que as coisas estão a continuar devagarinho, mas estão a seguir caminho, não é? Claro que sim. Um beijinho muito grande. Um beijinho e um bom fim de semana. Igualmente. E daqui por duas semanas lá estaremos então para te aplaudir. Estaremos todos juntos, é verdade. Um grande obrigado, Cristina, e um beijinho para todos os ouvintes, e um abraço, e até breve, e até daqui a 15 dias, então, no meu concerto. Tudo bom, tchauzinho, e então ficamos já com Se Eu Não Puder Cantar. Tchauzinho. O que a alma tiver para dizer, e se um dia a voz me faltar, meu coração deixa de bater. Se um dia não puder cantar, o que a alma tiver para dizer, e se um dia a voz me faltar, meu coração deixa de amor que comigo nasceu, a magia pela qual me apaixonei. Contar histórias através das minhas canções foi tudo o que eu sonhei. Algumas falam da dor de perder o amor, outras na alegria de o conquistar. Falam na saudade de podermos dar valor, voltar a abraçar. Se um dia não puder cantar,

bom, sim senhora. De seguida vamos ficar com um último trabalho que é do Cris Ribeiro, Jorge Ferreira, filha dela. Vamos lá ver. Novo? Opa! Senhora, está ótimo. Por acaso inesperado, mas sim senhor, um lindíssimo trabalho. Para lá que ele volta novamente. Está okay. A filmar? Estamos a filmar, pá. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo e a aventura continua juntos. Para isso, muito simples. Três coisas. Vocês podem escutar a nossa música, sim senhora, Cris Ribeiro, Jorge Ferreira, filha dela. Não se esqueçam então de ouvir este novo trabalho que eu dei. Maravilhosa. Mais um novo trabalho que é o do Mike da Gaita, A Roda é Nossa. Maravilha também. Escutem bem.

Desse lado, espero que vocês estejam tão bem como eu. Eu gosto muito de vir cá à rádio, mas o mais que me faz cá prazer é ter uma visita e saber como é que as outras associações vão. Claro, a Rádio Arconcelho está bem, mas gosta de saber como é que vão as outras associações. E uma lindíssima visita hoje que por cá passou. Olá, muito bom dia. Bom dia. Estamos então com a associação? Ora, a nossa associação é a Associação Franco-Portuguesa de Gien. Claro que se encontra em Gien e que já existe há 52 anos. Sim, senhora, parabéns. Nós vamos festejar os nossos 36 anos da nossa Rádio Arconcelho e Gien desde sempre foi uma grande associação. Parabéns. Não me ouve bem? Como é que você não me ouve bem? Ah, tem um botãozinho aí na sua frente e tem que o virar para o seu lado. Na mesa, embaixo. Não. Já ouve melhor, talvez, vir o botãozinho para um lado ou para o outro. O botãozinho da mesa. Ora, dois segundinhos, é isto direto? Não, na mesa. Ora, já está a ouvir um bocadinho melhor, vir do outro lado, a ver? Não. Vamos pôr um bocadinho de música e vou ali ver como é que está então a minha convidada que não consegue... Já está. Pronto, agora já estou a ouvir bem, é verdade. Sim, obrigada. Então, como estávamos a falar da Associação de Gien, Franco-Portuguesa de Gien, para os portugueses daquela região, não é assim? É isso mesmo, é. Foi criada como é que eu ia dizer, qual foi a ideia primeira desta associação? Sabe um bocadinho da história da Associação de Gien? Claro, eu já estou em Gien desde 1965 e, se podemos dizer, via nascer. Isto foi mesmo quando começaram a chegar os portugueses que iam a meia parte trabalhar para a FEM, é um seguido de Gien, que é bem conhecida, e depois, como havia a dificuldade da língua e etc., havia um português bem conhecido dos portugueses de Gien, que era o Sr. Manuel Delgado, como já estava mais integrado, se podemos dizer, foi aí então que ele tentou... Então, formar uma associação, mas neste tempo tinha que se passar por Paris e etc. Quer dizer, não era complicado, mas ele conseguiu e foi então desde aí que começou a existir a associação que acolhia todos aqueles portugueses que chegavam, que não conheciam a língua e etc. Boas recordações e bons tempos ao mesmo tempo. Claro que sim. E você, presidente desta associação, é isso mesmo? Atualmente, sim. Sim. Há quantos anos é presidente desta associação? Quer dizer, já fui, há uns anos atrás já fui presidente, talvez durante 2 anos, se podemos dizer, e agora sou desde há um ano, se podemos dizer, há um ano. Muito sim. Bem. Parabéns a vocês, porque é um grande trabalhão também, e isso sabemos todos do que falamos, não é? Comemos tudo da mesma sopinha, não é? E então, muito trabalhão também, porque qual é a função hoje desta Associação de Gien? Ora, a Associação Portuguesa de Gien, para já quero dizer que, claro, começou por ter salas que eram emprestadas pelo Presidente da Câmara de Gien, mas atualmente nós compramos o local e agora temos mesmo instalados e proprietários. Quer dizer que todo sócio da associação é proprietário da associação. E nós as atividades, a associação está aberta ao sábado de tarde e ao domingo de manhã e de tarde e, portanto, durante os fins de semana, claro, há jogos, a petanque... Babi, cartas, biar, etc., por aí fora. E depois temos as festas anuais que são dedicadas ao sócio, grátis para o sócio, via uma cotização anual que eles têm que pagar para aderir à associação. E depois temos, mais que não seja a galete terroir, uma refeição anual, castanha assada, sardinha assada, tudo isto grátis ao sócio. Mas não quer dizer que ela não esteja também aberta a todos os que queiram frequentar e vir à associação, porque realmente é mesmo a base e o que eu gosto mesmo que seja é que a associação seja um lugar de convívio e aberta a todos, a partir do momento em que se respeita o local e se respeita tudo o que há na associação e as pessoas e o que existe, são todos bem-vindos. Claro que sim. Basta ser português e puxar aquela portinha, não é? É de certo. Muito bem. Atual presidente, mas salvo erro, era o senhor Simão, que era o senhor presidente antes de si, é assim? É assim mesmo. É que nós temos sido quase... O casal. Uma dupla que se completa, se podemos dizer. Quando o senhor está cansado, passa a senhora, é isso? É assim um bocado, mas mesmo quando está ele, por exemplo, eu estou sempre ativa atrás dele... E quando estou eu, é exatamente o mesmo princípio, porque quero-te lembrar ao mesmo tempo, porque a Associação Portuguesa de Gian, justamente quando o Simão, que é o meu marido, estava na presidência, e depois comigo também, mas menos tempo que ele, os maiores artistas da época portugueses, que ainda existem hoje, passaram praticamente todos por Gian, não esquecendo até mesmo a Amália Rodrigues, a nossa grande fadista portuguesa, que não há igual, também passou por Gian, que estava à sala completamente... Imagino. É verdade. Portanto, é isso. É. Mas somos uma dupla assim que, pronto, que ao mesmo tempo tem orgulho. Mão na mão. Tenho orgulho em ser portuguesa, defender a nossa cultura e tudo o que nós conhecemos de Portugal, transmiti-lo talvez aos portugueses mais novos, aos nossos filhos e outros, e ao mesmo tempo dar a conhecer aos franceses também tudo o que há de bom em Portugal. É isso. É isso, e que Portugal se dê a conta do que nós, associações, fazemos perante Portugal. Isso, estou inteiramente de acordo, e chegando de férias há pouco tempo... Tive a ocasião de falar com certas pessoas que até me disseram mesmo que não há quem transmita melhor a bandeira portuguesa no estrangeiro que é o próprio imigrante. É o próprio, e mesmo Portugal penso que tem a agradecer muito, claro, ao imigrante que, claro, está espalhado por todo o mundo, é verdade. Mas é verdade, quem dá aquela riqueza e aquela vontade e aquele brilho, claro que os portugueses de lá também dão aquele brilho enorme ao nosso país, mas nós temos uma... a demonstrar uma maneira totalmente diferente, porque eles nunca andam com uma bandeira, eles nunca andam com o logotipo, eles nunca andam com um terço, eles nunca andam com isso tudo, somente nós, imigrantes, é isso, que valorizamos de uma maneira totalmente diferente, tanto a cultura, como a música, como a gastronomia, isto, tudo isso está apalhado nas nossas associações. Tudo o que é Portugal, podemos dizer. É. Claro. Tudo o que é Portugal, nós trazemos-o connosco. E quer dizer, e já falo, por exemplo, nos mais antigos, que a nível cultura e não tinham grande cultura porque não fizeram estudos, etc. E eu própria também não tenho estudos superiores. Mas é justamente, talvez, esta maneira humilde de transmitir o que somos, é isso mesmo que eu gosto e que aprecio. E é o que nos traz estas associações. Muitas vezes pousam-nos esta questão... Porquê continuar? Porquê perder tanto tempo numa associação? Porquê trabalhar tanto gratuitamente? Mas é, não sei, é o que nós temos, não há nada em retorno, não há nada, mas é o coração cheio de algumas pessoas, é ver uma lágrima, é ver um carinho, ver aquele abraço, de encontrar certas pessoas, que é o mais importante. E é isso, e é manter aquela espécie... Uma palavra que se usa em português, que até parece-me que nem há tradução exata, que é aquela saudade. Isso. E tenho a impressão que nós, ocupando-se das associações e organizando, assim como fazemos festas, jantares e etc., haver aquela união entre portugueses, dá a impressão que aquela saudade anda ali e temos a viver naquele nosso meio português, mas ao mesmo tempo não só nós, porque também há franceses e outros que também frequentam as nossas festas e que sentem realmente... Essa alegria do que nós temos finalmente, isso, como tudo. Portugueses. Muito bem. Muito obrigada pela visita, que bem que faz de vos receber por cá e saber como é que vocês vão, e em breve vamos ouvir falar de vocês. Ora, essa, eu é que tenho a agradecer e agradeço à Rádio Arconciel, claro que está sempre disposta a ajudar as associações que passam por aqui, e isso é um grande obrigado e força, continuam para a frente. Igualmente, e obrigada a vocês também de estar sempre ligados a nós. Obrigada. Até bom breve. Dia. Olha o malhão português, vamos todos para a roda que não o seu pai. Alegria! Isso mesmo, olha o malhão. Gosto das canções da batida popular. Sou um português e adoro o meu país. Canto o fado, vira, a chula e o balhão. É a nossa cultura e assim eu sou feliz. Eu sempre gostei de cantar em português, com a concertina ou com acordeão. Tenho amor a tudo que é tradicional, mas o que é especial para mim é o balhão. Adoro o balhão português. Adoro o balhão e tu também vais gostar. Adoro o balhão português. Vamos todos para a roda, cada um com o seu par. Adoro o malhão português. Adoro o malhão, cada dia do melhor. Adoro o malhão português. Vamos dar um pé de dança toda a noite, meu amor. E para bailar dança então este malhão, que nasceu do povo de ricas tradições. Vou espalhar no mundo o malhão português. Ai como eu adoro cantar estas canções. Eu sempre gostei de cantar em português, com a concertina ou com acordeão. Tenho amor a tudo que é tradicional, mas o que é especial para mim é o malhão. Adoro o malhão português. Adoro o malhão e tu também vais gostar. Adoro o malhão português. Vamos todos para a roda, cada um com o seu par. Adoro o malhão português. Adoro o malhão, cada dia o melhor. Adoro o malhão português. Vamos dar um pé de dança toda a noite, meu amor. Isso mesmo, olá, malhão. Adoro o malhão português. Adoro o malhão e tu também vais gostar. Adoro o malhão português. Vamos todos para a roda, cada um com o seu par. Adoro o malhão português. Adoro o malhão, cada dia do melhor. Adoro o malhão português. Vamos dar um pé de dança toda a noite, meu amor. Vamos dar um pé de dança toda a noite, meu amor. E claro que era um malhão português. Aujourd'hui, j'ai plein de choses à dire. Il y a des samedis où il n'y a rien et aujourd'hui, j'ai plein de choses à dire. Je voulais aussi vous présenter un livre, L'histoire du Portugal dans mon assiette, de chez Cadamos Édition. Un jeune homme qui a une très belle idée de joindre la gastronomie d'une façon totalement différente. Tiago Martins, qu'on peut découvrir sur les réseaux sociaux. Il a un magnifique livre où il rejoint donc toutes les recettes portugaises, de la soupe, orge petit, couche, mais uma boa bifana, pão com chouriço, todas estas, como é que eu ia dizer? A culinária portuguesa, na gastronomia da culinária portuguesa, bem representada por Tiago Martins, que hoje aqui apresenta um magnífico livro, onde vocês podem descobrir através das redes sociais. Logo apresentarei na minha página um livro extraordinário, sinceramente, e tem todo o meu respeito, porque tenho a minha, como é que eu ia dizer, o meu prato português preferido. Eu sei, eu sou gulosa e sinceramente não é um defeito, é uma qualidade em ser gulosa, claro que é, mas um arroz doce feito à maneira, gente, estou a ficar com fome, vocês também? Então, procurem nas redes sociais de Tiago Martins, L'histoire du Portugal dans mon assiette. Sinceramente, dá vontade e vão dar lá um girinho, uma voltinha, e brevemente o teremos cá em entrevista nos estúdios da nossa rádio.

soirée, événement. Une exclusivité Radio Arc-en-Ciel. Le samedi 5 novembre prochain, Radio Arc-en-Ciel souffle une nouvelle bougie. Et on en parle. Pour cette occasion exceptionnelle, invité exceptionnel. Il mange, verdad? Oui, oui, vous avez bien entendu. Il mange, verdad? Yolanda, Yolanda, on vous donne rendez-vous le 5 novembre prochain, salle Montition à Saint-Jean-Blanc, à partir de 21h. Pour une soirée anniversaire avec Il Mange Verdad et le groupe Capa Negra pour animer le bal. Réservez votre soirée. Venez avec vos amis. En famille. Pour fêter l'anniversaire de Radio Arc-en-Ciel. Répète ou vous avez compris? Non. On répète. Il mange verdad et Capa Negra le 5 novembre prochain à la salle de Montition à Saint-Jean-le-Blanc. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. Allò cigano entre les mulheres. Vender meias, colchas e talheres. Vende perfumes, terços e tentes. Anéis e sedas e pasta dos dentes. Vende santinho, pedras de jade. E as pomadas da eterna mocidade. E sabe dançar a dança da chuva. E deitar as cartas à gente. Engolir fogo e caminhar sobre o vidro. E encantar uma serpente. Embora, eu quis saber onde é que o cigano mora. Mostrou-me um mapa de cor sumida, onde corriam os rios da vida. Eu moro aqui, eu moro além. Moro no mundo, na terra de ninguém. Vivo ao cigano dos quatro caminhos, a tocar a flauta de pão. Entre tesouras, guarda-chuvas e navalhas. Cidadão do mundo inteiro, tem arte de vendedor, tem arte de funileiro. Afia todos os gumes na chispa do esmeril. Põe pingos na panela, põe pingos no funil. Tem o xarope da gota, tem o chá do reumatismo. Viva o velho feiticeiro que é domador do abismo. Viva o cigano, viva o paisano. Viva o cigano, viva o fulano, viva o cigano, viva o cigano, viva o paisano, viva o cigano, viva o fulano. Terra. terra de ninguém. Um reparo muito rápido, ao contrário do que se pode ler em algumas publicações de redes sociais. Esta canção passa na rádio, esta canção tem de facto uma componente, se quiserem, sociopolítica importante. E de resto é a segunda vez que passa neste programa, sendo que a primeira teve dedicatória a alguém que conhecemos da esfera pública.